Bom dia a todos que nos acompanham. É com alegria que iniciamos a conversa de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento, que estejamos unidos na sintonia do amor e da fraternidade. Está começando o programa Visão Espírita, há 21 anos sendo transmitido pelas ondas do rádio e agora também pelas mídias sociais, pelo Facebook e pelos canais do YouTube. Você que está nos ouvindo, participe, envie suas dúvidas e comentários. Este programa tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. Esse programa foi criado e é mantido pela União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste, em transmissão simultânea pela União Rádio Web, no bairro dos Alemães, em Piracicaba. E o programa existe por vocês, que nos honram com a sua audiência nos quatro cantos do Brasil, semanalmente observado por profissionais e estudantes interessados no conhecimento da doutrina espírita e nos seus desdobramentos na vida diária. A todos vocês, o nosso muito obrigado. Muito bem, meus amigos, hoje é o dia 22 de novembro, uma manhã maravilhosa, um sol brilhante, um tempo muito agradável, uma temperatura muito boa. E com essa bela imagem do Parque dos Ipês, estamos aptos a começar mais um programa Visão Espírita, discutindo e abrindo um espaço para que vocês interajam com a gente. E nessa atmosfera de espiritualidade, de fraternidade, eu tenho o prazer de cumprimentar. Muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os nossos ouvintes e mais uma vez, né? Eu tenho o prazer de agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui. Um grande abraço a todos e que nós possamos, nessa hora e meia, aprender bastante. Excelente, Luiz. Muito bom dia, meu amigo Alan Diniz Souza. Bom dia, Geraldo. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos que já estão nos acompanhando. Já tem bastante gente com a gente. É sempre uma alegria poder estar com vocês mais um dia falando de Espiritismo à luz de Allan Kardec. Muito bem, meus amigos. O programa de hoje tem o título de As Antigas Revelações e o Espiritismo. A história da humanidade registra a ascensão e queda de várias civilizações. Momentos infelizes desenharam uma trajetória tortuosa na evolução do ser. Em sua infinita misericórdia, Deus atendeu à nossa necessidade enviando mensageiros. Revelações surpreenderam várias comunidades, trazendo mais luz em nossa vida. Hoje, nós vamos estudar o item 7 e o item 9 do livro A Gênese. E nesses três tópicos, aparentemente pequenos, ele é recheado de informações doutrinárias. Eu tive o cuidado de ler e fazer as perguntas para o Luiz e o Alain, para que destaquem exatamente esses aspectos que podem passar despercebidos numa leitura rápida. A gente vê que muitas pessoas ficam falando de revelação, e hoje o Luiz e o Alain vão esclarecer todas essas dúvidas e esses detalhes dessa revelação. Mas, como sempre, antes de entrarmos no livro A Gênese, que é o livro principal do nosso estudo, sempre temos o hábito de entrarmos em contato com o nosso Pai Maior, com a personalidade divina de Jesus, através do livro Fonte Viva. E hoje selecionamos o capítulo 87, escrito por Emmanuel, utilizando a mediunidade de Chico Xavier. E Emmanuel coloca o seguinte título: Recebeste a luz? E uma frase selecionada de Atos dos Apóstolos: Recebestes o Espírito Santo quando crestes? E Emmanuel assim escreve sobre esse tema. O católico recolhe o sacramento do batismo e ganha um selo para identificação pessoal na estatística da igreja a que pertence. O reformista das letras evangélicas entra no mesmo cerimonial e conquista um número no cadastro religioso do templo que se queria. O espiritista incorpora-se a essa ou aquela entidade consagrada à nossa doutrina consoladora e participa verbalmente do trabalho renovador. Todos esses aprendizes da escola cristã se reconfortam e se rejubilam. Uns partilham o contentamento da mesa eucarística que lhes aviva a esperança no céu. Outros cantam, em conjunto, exaltando a divina bondade, aliciando largo material de estímulo na jornada santificante. Outros ainda se reúnem ao redor da prece ardente e recebem mensagens luminosas e reveladoras de emissários celestiais que lhes consolidam a convicção na imortalidade além. Todas essas posições, contudo, são de proveito, consolação e vantagem. É imperioso reconhecer, porém, que se a semente é auxiliada pela adubação, pela água e pelo sol, é obrigada a trabalhar dentro de si mesma a fim de produzir. Medita, pois, na sublimidade da indagação apostólica, abre aspas, recebeste o Espírito Santo quando creste? Fecha aspas. Vale-te da revelação com que a fé te beneficia e santifica o teu caminho, espalhando o bem. Tua vida pode converter-se num manancial de bênçãos para os outros e para a tua alma, se te aplicares em verdade ao mestre do amor. Lembra-te de que não és tu quem espera pela divina luz. É a divina luz, força do céu ao teu lado, que permanece esperando por ti. Luiz. É, Geraldo, essa lição, ela me lembra muito aquela parábola das 10 virgens. E o comentário da Terezinha de Oliveira, explicando as 5 virgens que tinham azeite sobressalente para aguardar o noivo. Então, naquela parábola, ela mostra claramente que 5 virgens adormeceram porque acabou o azeite, e aí o noivo, quando chegou, só encontrou de plantão as 5 que tinham azeite sobressalente. E ela explica que esse azeite sobressalente é exatamente o conhecimento a respeito da doutrina, a respeito do Cristo, a respeito do reino de Deus. E é exatamente esse conhecimento que ele, através da fé que Kardec exemplifica, ele nos dá, nos amplia a fé raciocinada. A fé raciocinada, ela nos ajuda a entender, a compreender e nos permite um entendimento profundo a respeito do assunto. Agora, não necessariamente o entendimento profundo a respeito do assunto nos motiva a modificações. Às vezes você entende perfeitamente a respeito do reino dos céus, você entende completamente, racionalmente, mas você não recebe o Espírito Santo. E o Espírito Santo é exatamente isso. Com a fé, automaticamente deveria vir a prática do bem. Porque é uma questão de foco. Se você entende que o tesouro que a traça não rói são os valores espirituais, que o tesouro que a traça rói são os valores materiais, e você continua dando prioridade ao tesouro que a traça rói, você revela aí um entendimento, uma compreensão, mas um apego, né? É aquilo que Jesus exemplificou: vai, vende o que tens e segue-me. Então, quando nós não nos dispomos a dispor daquilo que é um tesouro que a traça rói, para abraçar o tesouro que a traça não rói, alguma coisa errada está acontecendo. Por isso que a gente bate muito nessa tecla. Você tem dúvidas sobre a reencarnação? Vai ler, vai pesquisar, faz pergunta, questiona. Mas supera essa fase, não fica na dúvida. Porque quando você fica na dúvida, você balança. Será mesmo? É possível isso? E se não for? Quem tem esse tipo de raciocínio é porque realmente não compreendeu. Então, através do conhecimento, é que nós construímos a fé. E esse conhecimento nós temos que buscar até que essa fé realmente seja uma coisa concreta. Ela produza transformação. É por isso que, inclusive, a doutrina nos leva muito a raciocinar e a refletir sobre tudo isso. Eu canso de repetir aqui aquele exemplo daquela moça que nós demos o livro para ela ler, e ela leu, e a primeira mensagem que ela leu, ela já compreendeu. E ela disse assim: você acha que eu vou ficar louca? Ela compreendeu. Ela compreendeu e ela disse exatamente assim, sem precisar verbalizar. Eu não quero abrir mão dos meus valores, das coisas que eu gosto. E esse tipo de crença vai botar minhoca na minha cabeça. Eu vou começar a fazer as porcarias que eu faço com consciência do que eu faço fazendo besteira. Então não tem jeito. Ela, pelo menos, você vê que ela teve um entendimento. E ela também teve a compreensão do que ela quer. Eu não quero isso. E se eu tiver conhecimento disso, a minha responsabilidade vai maior. É melhor eu dizer que eu não sabia. A ignorância vai me salvar de uma porção de coisa. Eu não quero isso, eu não quero. Sai, tira esse bicho daqui. Então, a doutrina espírita, ela é muito clara com relação a isso. E nós podemos nos tornar um perfeito conhecedor da doutrina. Agora, a análise que nós temos que fazer é exatamente: esse espírito da doutrina me transformou? Ou eu continuo fazendo as coisas que eu fazia com a consciência de que eu estou fazendo errado? Então, a doutrina, ela transforma de uma forma automática. Você não consegue conviver com a consciência e o erro. Não consegue. Aquilo te martela tanto que você chega uma hora que você sabe de uma coisa, não dá para aguentar. É isso aí, Geraldo. Muito bom, muito esclarecedor, Luiz. E isso realmente toca o coração das pessoas, essa sua frase aí. Mano, qual a percepção e o entendimento que você tem desse capítulo, né? Mas você sabe que eu passo ali numa quarta frase. Por sinal, esse texto já está publicado lá no nosso Facebook, tá bom? Quem quiser ler por completo, ele já está lá. É, a quarta frase do texto fala assim, que ele vem falando que o católico, do reformista, do espiritista, né? Daí na quarta frase ele fala: todos esses aprendizes da escola cristã se reconfortam e se rejubilam. Eu acho que uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção, seja lá qual doutrina a gente professe, qual local nós estamos situados no mundo, somos todos ainda aprendizes das escolas cristãs. Desta forma, não podemos também exigir de nós uma perfeição. Nós, agora encarnados, estamos passando por expiações e provas. Somos aprendizes. Logicamente que aprendizes têm que aprender, né? Aprendizes têm por pressuposto aprender. Então, se eu me coloco na postura de aprendiz, porque tem gente que nem aprendiz se coloca hoje. Ele é um espectador do mundo, ele está distraído, vivendo, tocando a vida dele, e ele não está focado em aprender nada. Então, não é para isso que eu estou falando. Eu estou falando para aquele que se coloca na posição de aprendiz do Evangelho, de aprendiz dessas revelações que nos transformam. Então, para esses que Emmanuel está falando, né? Então, ao mesmo tempo que a gente, com certeza, se contenta, usando as mesmas palavras de Emmanuel, né? De conviver com essas verdades, da mesma forma que a gente passa por tudo isso, nós devemos ter uma responsabilidade de converter nossa vida, usando as palavras de Emmanuel, num manancial de bênçãos para os outros e para a tua alma. Então, aí entra tudo aquilo que o Luiz acabou de falar. Se você entendeu o porquê de estar aqui numa escola de aprendizes cristã, se você entendeu que você é aluno desse processo, se você entendeu que o cristianismo é realmente uma fonte de luz para a sua vida, então, o que você está esperando? Essa talvez seja a pergunta que eu deixo no ar, porque a gente fica muitas vezes... Eu tenho encontrado muita gente que fica buscando um guru, né? Quer que alguém ponha a mão na sua cabeça e fale assim, você está absolvido de tudo, faça o que você quiser, meu filho, faça. Depois você vem aqui e eu absolvo você de tudo. Eu resolvo todos os seus problemas. Tem gente, muita gente que vem interessada na mediunidade para ter vantagem sobre ela, como se a mediunidade pudesse prever o seu futuro, mediunidade pudesse escolher por você. Não, mas as escolhas são suas. As escolhas não é de nenhum médium, não é de nenhum padre, não é de nenhum palestrante espírita, não é de ninguém. A escolha é sua, da mesma forma que a consequência é sua. Então, pensa bem no que você vem plantando, porque você vai colher. É isso aí, Geraldo. Muito interessante. Eu apenas complementaria dizendo o seguinte: quando eu leio esse tipo de assunto, imagino assim, alguém dentro de um quarto escuro, esse quarto está todo desarrumado. Você não consegue arrumar porque está escuro. Até que alguém acende a luz. A partir do momento que você recebe a luz, isso tem que causar uma transformação íntima de modo que você vá arrumar esse quarto, a colaborar para que esse quarto fique melhor. Agora, se você acende a luz, e você não move nada para melhorar o que te rodeia, é o que o Emmanuel pergunta, você recebeu a luz para quê? Você está na, seja o catolicismo, os evangélicos, o espírita, o que que isso mudou na sua vida, pra, como o Alan disse, o Luiz disse, para que você ajudasse a pessoa que está ao lado? Você tem que ajudar. Se isso não lhe tocar e você não se afastar de costumes e hábitos que você tinha, o Emmanuel pergunta, você recebeu a luz? Pelo jeito, porque receber não é acender a luz, é você guardar a luz dentro de você e transformar isso em atitude. Já foi época em que todos os líderes religiosos falavam muito. Hoje a gente não quer mais discurso, a gente quer atitude. É você fazer, você trabalhar para que o próximo se beneficie também. Esse é o objetivo do receber esses alunos. Geraldo, essa sua colocação nos permite assim, a refletir um pouco mais, né? Se você, com uma luz acesa, não conseguir enxergar o que está errado dentro do quarto, né? Seria o caso das virgens imprudentes. Sim. Agora, a partir do momento que você aprende sobre organização, que você aprende sobre limpeza, acendeu a luz, você vai dizer, meu Deus do céu. Então, aquela pessoa que eu falo, que falou que tá, acha que eu vou ficar doida, né? Ela tinha isso, ela já tinha esses conceitos todos elaborados. E aí ela me falou o seguinte, ó, não acende a luz porque eu não quero arrumar o que eu sei que está bagunçado aqui Exato. dentro. Muito Entendeu? trabalho, É isso aí. né? Bem, meus amigos, espero que esse tenha sido o nosso começo muito agradável, nos identificando com o nosso Pai Maior. Para finalizar, agora entrando no segundo bloco, é interessante como as lições se ligam umas nas outras e parece sempre criar uma ponte para um melhor entendimento. O segundo bloco é o livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caio Barshuter, que traz a parábola da grande ceia. E é interessante como existe passo de união entre essa parábola e o Recebeste a Luz de Emmanuel. Parábola da Grande Ceia. Essa parábola está registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos 16 a 24. Escrito assim: um homem deu uma grande ceia e convidou a muitos, e à hora da ceia enviou o seu servo para dizer aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Começaram todos, uma a escusar-se. Comprei um campo, disse um, e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me dês por escusado. Comprei 5 juntas de bois, disse outro, e vou experimentá-las. Rogo-te que me dês por escusado. Casei-me, disse outro ainda, e por isso não posso ir. O servo voltou e contou isto ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Disse o servo: senhor, feito está o que ordenaste e ainda há lugar. Respondeu-lhe o senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que se encha a minha casa, porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Luiz. Bom, Geraldo, essa lição de novo, né? Ela nos coloca assim diante de uma realidade que é bom que a gente trabalhe antes, né? Não vamos deixar chegar a hora da grande ceia para a gente deixar perceber, né, que nós vamos ser colocados de lado. Quando você frequenta uma igreja, quando você frequenta uma casa espírita, você frequenta qualquer instituição religiosa que visa a te transferir a doutrina que aquela religião prega, aquela religião ela está de uma forma muito clara, né? A doutrina espírita, a casa espírita, ela esclarece isso muito bem. Você chega na casa espírita aflito, você chega na casa espírita curioso, você chega na casa espírita em dúvida, você chega mais ou menos como um necessitado, você está buscando alguma coisa. Então, a casa espírita, o primeiro trabalho que ela faz com aqueles trabalhadores que já estão na tarefa, né? Ela te atende, ela te consola, ela te orienta, ela te esclarece. Agora, o trabalho na casa espírita não é uma rotina, porque esses trabalhadores reciclam, a casa espírita se amplia. Você vê que o espiritismo, qualquer religião, começou com meia dúzia de adeptos, a coisa foi, né? O cristianismo, por exemplo, começou com 11 apóstolos, E aí a coisa foi se propagando, e hoje são milhões. A cada tempo que passa, vai necessitando de mais trabalhadores. Nós já falamos aqui que quando vier a regeneração, essas pessoas que hoje são influenciadas por pessoas que só plantam o mal, elas terão a tendência que adquiriram. Agora, elas precisariam se reformar. E muitas delas cairão nos nossos futuros lares, né? Serão seus filhos, seus netos, seus sobrinhos. E aí elas precisarão de alguém que tenha esse conteúdo da grande ceia para ministrar. Aí, exatamente quando chegar nessa hora, você que viveu na casa espírita, de uma forma, você quase que se criou dentro da casa espírita, aí, de repente, surge uma necessidade na comunidade que a espiritualidade coloca ao teu lado. Aí você chega e diz assim: ah, eu vou te levar lá no centro espírita, porque tudo que eles falam eu entendi para mim. Mas eu não posso passar isso para você, porque eu não sei, não aprendi, não assimilei. Eu não estudei o suficiente. Eu vou te levar lá. Na casa espírita, um cara que atende uma pessoa, ele não pode atender 5, 10, 15, 20. Ele está atendendo uma, cada um tem que atender uma para esclarecer. É um atendimento fraterno. Então, o nosso mundo de regeneração vai ter que ter um atendimento fraterno muito mais ampliado. Aquilo que se faz hoje na casa espírita, em quatro, cinco salinhas, vai ter que se fazer em massa, não na casa espírita, mas no lar, na escola. Você vê que hoje mesmo no teu consultório, quantas pessoas passam lá que na realidade foram lá para ser atendidas e você atende? Sim. Por que que você atende? Porque se você se municiou desse conhecimento, dessa habilidade, para que o plano espiritual possa te intuir e te ajudar a trabalhar. Então, a grande ceia vai ser exatamente a nossa. A necessidade que a espiritualidade vai ter de nós para que a gente multiplique o que Jesus nos ensinou individualmente. Então, isso é uma coisa, você vê que a própria primeira lição já fala nisso, e isso não se aprende da noite para o dia. A gente aprende atendendo, trabalhando. Quando você vai dar alguma coisa para uma pessoa, você vai praticar a caridade, às vezes no primeiro momento até você diz assim: meu Deus do céu, estou alimentando a preguiça. Mas, com o passar do tempo, você vai começando a sentir a alma daquele povo, a necessidade daquele povo, e aí você começa a desenvolver em você a capacidade de amar pelo contato, pela vivência com a necessidade. Isso não é um processo de mágica, é um processo de exercício. Então, todos nós que militamos numa religião, numa casa espírita, onde quer que seja, nós temos que entender que nós não somos mais daquele modo do padre, que ele é o representante de Deus na Terra. Todos nós somos representantes de Deus na Terra. Todos nós temos que ter introjetado dentro de nós esse Espírito Santo que possa repicar toda essa inspiração, essa intuição que a gente possa receber do plano espiritual. Por isso, Jesus foi muito claro: brilhe a vossa luz entre os homens. É isso aí, Geraldo. Muito bom, Luiz. Alan, qual o seu entendimento sobre a grande ceia? Quando a gente pensa assim, grande ceia, a gente já pensa logo em comer, né? Grande ceia. Eu que sou um comilão, que eu gosto de comer, eu já foi a primeira coisa que vem na nossa cabeça, né? Mas que grande ceia é essa que Jesus está falando. É a grande ceia de sentar na mesa do Senhor, né? Que mesa do Senhor é essa? É a mesa do conhecimento, né? É a gente se alimentar do conhecimento evangélico. É a gente se municiar desse conhecimento. É o grande alimento, porque é o único alimento que nós vamos levar daqui da terra, né? O alimento que a gente comeu, você pode ter comido caviar ou comido resto de alguma coisa, não vai nada disso para o plano espiritual, né? O que vai para o plano espiritual é o alimento que a traça não rói, né? É o conhecimento. Então, quando a gente é convidado, quando a gente é convidado, não, vamos corrigir. Todos nós somos convidados a sentar nesta grande ceia, né? Então, nós já somos convidados para sentar nessa grande ceia. Por que a gente não senta, né? Por que que a gente... lembra quando aparece aquele moço rico falando para Jesus que queria segui-lo, né? E Jesus fala para ele, abra a mão de todos os seus bens e venha comigo. Até hoje Jesus está esperando ele voltar, né, cara? Ele não abriu mão, né? Ele não abriu mão, ele falou, ah, não, né? Muitas vezes o conforto nos distrai muito, né? A gente, eu fico até assim, preocupado com isso, né? Eu falo, eu agradeço muito a Deus que eu não sou rico, mas eu tenho uma vida muito boa. E essa vida muito boa que eu tenho, no mínimo eu tenho que fazer muito mais do que quem tem menos do que eu. Porque é uma forma de eu agradecer a minha condição de vida, né? Se a gente realmente entendeu o sentido da encarnação, se a gente realmente tem convicção da reencarnação e da evolução desse espírito imortal, eu não estou na posição que eu estou no mundo à toa. Se eu estou, é porque eu tenho que fazer melhor. É porque eu tenho que fazer com mais esforço. A quem mais dado, mais vai ser cobrado, não é assim a frase? Então, se eu próximo que tem menos do que eu, não dinheiro, tem menos do que eu, às vezes oportunidade de estudo, às vezes uma dedicação a estudar, às vezes a tempo, né? Menos do que eu tenho, enfim, não cabendo aqui julgamento nenhum, mas eu tenho que fazer. É uma obrigação, porque não é possível, se eu realmente acredito em tudo isso e na justiça divina, que eu tenho direito a algum privilégio a mais do que os outros seres humanos. Eu não tenho privilégio. Ninguém tem privilégio. Por sinal, as grandes almas encarnadas, os grandes espíritos iluminados, abriram mão de tudo, de toda a matéria, para se concentrar apenas naquilo que é espiritual. Se nós ainda não conseguimos fazer isso, é porque nós ainda somos aprendizes nessa escola. O convite da ceia já foi endereçado para todos nós. A pergunta é, eu quero sentar hoje nessa mesa ou eu vou esperar outro dia? É isso aí, Geraldo. Bom, Alan, eu sempre quando eu leio essas parábolas de Jesus, fico com aquela imagem que Jesus é um professor de altíssimo nível, conversando com crianças de 3, 4, 5 anos. Como é que se conversa com crianças de 3, 4, 5 anos? Você tem que utilizar uma linguagem que seja própria deles, senão eles não vão entender. Então, conta-se histórias, fala com a linguagem infantil, se apropria das ideias e dos sonhos que aquelas crianças têm. É muito comum a criança que está almoçando, você fala, você tem que comer para ficar forte. Aí ele come duas garfadas, faz um muque lá para ver se... Aquilo é a realidade dele. no futuro ele vai ser um médico e ele vai ver que a coisa não funciona bem assim. Mas o primeiro entendimento é esse: se alimenta para ficar forte. Então, Jesus, quando estava diante daquela multidão, ele devia nos ver como crianças de 3, 4, 5 anos. Ele utilizava de parábolas que era o que aquela idade suportava. E mesmo assim, teve muita alegoria, teve muita figura de linguagem, teve muita metáfora. A parábola serviu para aquela época, alguns mais sensíveis perceberam a lição, e outros foram percebendo quando completaram 6 anos, 7 anos, 8 anos. E hoje, eu vejo a todos nós como se fossem pré-adolescentes. A gente não é mais criancinha, mas também ainda não aprendeu, mas tem muita coisa para aprender, vai dar muita cabeçada ainda. Então, a gente acha que sabe muito, mas não sabe nada, né? Sabe um pouquinho mais que a criança de 4 anos, mas mais ou menos, né? Tem alguns que não sabem, né? Então, eu vejo Jesus como se fosse um adulto, um professor, instruindo as crianças. E essas parábolas, a beleza dela é na imagem que elas carregam. É na mensagem que elas transmitem. E você não pode ficar ao pé da letra, como diz o Alain, ah, é uma ceia, então vai ter arroz, feijão, cerveja. Não é essa ceia. Essa ceia foi para trazer uma imagem que era comum deles na época. Então, que essas imagens sirvam para a gente tirar dessa lição a essência do ensinamento. Muito bem. Então, acho que alguém quer fazer um comentário a mais? Não, né, Luiz? Eu vou fazer um comentário só porque você ofereceu, eu estava aqui, será? Fala, não fala, você me chamou. Essa ceia do senhor, Geraldo, quando a gente pensa aí na última ceia, né? 12 reunidos, uma coisa solene, mas na realidade é a vida toda. A cada vez que a necessidade surge à sua frente, você está convidado para a ceia. Sim. Então, imagina, qualquer religião, que ensinou tanta coisa para os seus adeptos, aí daqui a pouco alguém se depara com uma necessidade e passa ao largo, né? Deus vê tudo. Ele diz assim, mas o Luiz até fala para os outros fazer e da hora ele escorrega, né? Então, constantemente nós estamos sendo convidados para essa ceia. E o Emmanuel fala, concentra no círculo de pessoas que te cercam. Sim. Quantas vezes você no consultório é convidado a isso? Sim. Entendeu? Então, ontem mesmo eu tenho uma atividade que eu fui lá, tinha duas necessidades. Um deles estava em depressão e o outro deles está assim numa situação monetária, né? Situação financeira ruim. Então, é o convite que te é feito. E esse convite a gente tem que primeiro prestar atenção, né? Porque nem sempre a gente percebe. Agora, quando a gente está atento, a coisa... E quanto mais atento a gente fica, mais refinado fica. Porque aí fica aquelas nuances não passam, né? Então, o nosso trabalho é exatamente esse. Se sensibilizar. Você fala muito nisso, sentimento, né? É. Desenvolver essa capacidade de sentir. Então, à medida que você vai desenvolvendo, cada vez você vai percebendo mais. E sim, é mais oportunidade de servir. É isso aí, Geraldo. Muito bom. Muito bem, meus amigos, assim a gente completa os dois primeiros blocos do programa Visão Espírita. E o terceiro bloco é o bloco principal dos estudos um pouco mais ampliados sobre o livro A Gênese, Milagres e Predições de Allan Kardec. E nesse bloco é um bloco de perguntas e respostas, que é a maneira prática que nós encontramos de transmitir um pouco da doutrina espírita. E a gente percebe, a gente observa que muitas pessoas se apropriam de algumas palavras sem compreender de fato o real significado daquele termo. Repetem maquinalmente a palavra revelação, utilizando-a de forma equivocada. A revelação se caracteriza por ser um ato de revelar ou desvendar verdades ainda não conhecidas, por meio de uma comunicação ativa ou passiva com a divindade. Porque a gente vê algumas pessoas falando assim, porque houve a revelação, porque houve aquilo, e aquilo vira uma coisa comum, repetitiva, e ninguém se aprofunda. O que é de fato a revelação? Que revelação é essa que você falou? Então, a gente vê no livro do Kardec, ele fala muito em revelação. Eu achei interessante, conversei com o Luiz Alain, e a gente dá o título ao programa de As Revelações Antigas e o Espiritismo. Muito bem, então vamos começar esse bloco de perguntas e respostas. Eu escrevi assim, no sentido religioso, a revelação é o conhecimento transmitido ao homem diretamente por Deus. Diretamente por Deus. E aí eu pergunto ao Luiz, com a experiência, com o conhecimento que você tem da vida, Luiz, quais as principais características de uma revelação? A revelação, ela tem a característica, eu acho que é a principal, é dela ser alguma coisa que aparentemente é complexa e ela precisa ser transformada de uma forma compreensível. E se isso vem através de você, é que o plano espiritual julgou que você tinha as competências necessárias para fazer isso. Então, a gente já viu em capítulos anteriores que muitas revelações vêm através da ciência. E as pessoas que conseguiram fazer aquela revelação, elas estudaram o assunto, elas se debruçaram sobre o assunto. Quem estudou aquele, que já viu aquele filme O Olho de Lorenzo, viu que o pai tinha um problema seríssimo com o filho. E aí ele começou a estudar porque ele viu que a medicina não tinha avançado naquilo. Então ele, por conta própria, ele se enfronhou nas bibliotecas, ele dormia em cima dos livros para ler sobre o assunto. E ele estava assim num dilema terrível, porque faltava uma coisinha chave para a compreensão total do assunto. E essa coisinha chave, eu lembro que ele pegou no sono e aí ele viu uma imagem. E essa imagem, que parecia um elo, né, uma corrente, trouxe o esclarecimento para aquilo que ele compreendia. Então, a revelação, ela se reveste de algumas características muito, muito claras. Você não recebe uma revelação do nada. O próprio Kardec não recebeu a revelação espírita do nada. Ele recebia uma informação aqui, outra ali, ele estudou, aglomerou, juntou, conectou e produziu o Livro dos Espíritos. Então, toda revelação, ela exige de você um preparo. Então, pelo preparo, você se candidata, você se coloca na condição de revelador. Aí é que eu bato sempre nessa tecla. Quando nós espíritas frequentamos um centro 30 anos, a biblioteca do centro, com 3 mil livros lá disponíveis, e eu assumo como conhecimento espírita aquilo que eu ouvi dos palestrantes, não, porque o Alan falou, porque o Luiz falou, porque o fulano falou. Eu pego fragmentos da doutrina espírita. Então, eu estou dizendo assim para a espiritualidade, não é que a espiritualidade escolheu o A e não escolheu o B. Eu estou dizendo assim para a espiritualidade, não adianta contar comigo. O meu negócio, eu estou garantindo o meu para o futuro, o necessário, o estritamente necessário. Eu não quero fazer mais força do que isso. Então, a espiritualidade, ela vai mudar o mundo através das revelações. E as revelações vão se processar à medida que nós nos candidatarmos e fizermos um esforço para angariar novos reveladores. Então, a toda revelação ela se reveste dessa característica. Ela vem sempre de um ponto mais alto. Mas o ponto que se propõe revelar faz um esforço, sendo merecedor de receber aquela revelação para passar para frente. É isso aí, Geraldo. Bom, dando sequência, Alain, as revelações do passado, da antiguidade, muitas vezes vieram por profetas, por missionários, né? por gênios da época. Eu pergunto a você, Alain, essas pessoas, esses profetas, esses missionários, eles eram pessoas especiais? Quem eram esses profetas que surgiram ao longo da história da humanidade? Ô, Geraldo, eu vou fazer uso de uma passagem que nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo. Para quem quiser procurar lá, é capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas? E Jeremias, em seu capítulo 23, versículo 16 a 18, 21, 25, 26 e 33, fala assim: Eis o que diz o Senhor dos Exércitos, não escuteis as palavras dos profetas que vos profetizam e que vos enganam. Eles publicam as visões de seus corações e não o que aprenderam da boca do Senhor. Dizem aos que de mim blasfemam, o Senhor o disse, tereis paz, e a todos os que andam na corrupção de seus corações. Nenhum mal vos acontecerá. Mas qual dentre eles assistiu ao conselho de Deus? Qual o que viu e escutou o que ele disse? Eu não enviava esses profetas. Eles corriam por si mesmos. Eu absolutamente não lhes falava. Eles profetizavam de suas cabeças. Eu ouvi o que disseram esses profetas, que profetizavam a mentir em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Até quando essa imaginação estará no coração dos que profetizam a mentira e cujas profecias não são senão as seduções do coração deles? Se, pois, este povo, ou um profeta, ou um sacerdote, vos interrogar e disser, qual o fardo do Senhor? Dir-lhe-eis, vós mesmos sois o fardo, e eu vos lançarei bem longe de mim, diz o Senhor. Uma fala pesada de Jeremias. Pesada, pesada. Mas, uma fala, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec não colocou à toa isso aí. Ele está nos mostrando, eu estou comentando isso em sequência ao que o Luiz acabou de falar. A gente não deve acreditar em ninguém como profeta. A gente não deve acreditar em ninguém como guru. Veja esse ano que passou, vários gurus aí conhecidos no Brasil caindo através de crimes, né? Por quê? Porque eles falam por eles. Um profeta, ele não revela. Ele, na realidade, ele mostra possibilidade no futuro. Se aquilo vai acontecer ou não, vai depender só de você. A gente tem que tomar muito cuidado com esses profetas, tidos profetas. Hoje em dia, nós temos as fake news. São os novos profetas do futuro, né? Essas fake news. Quem escuta uma fake news? Os mesmos que escutavam os profetas. Aqueles que estão preguiçosos de pensarem por si mesmos. ou podem pagar para alguém pensar, ou podem deixar que eles peguem uma parte do que é deles para falar que está pensando por eles. Nós temos que tomar muito cuidado. Os profetas nada mais são do que seres humanos como nós, reencarnados. Muitas vezes, quando alguma dessas profecias se realizou, ou coisa parecida, não é que o profeta era melhor ou pior. Apenas aconteceu. Realmente, quando às vezes a gente escuta assim, né, alguém fala assim, não, porque Deus me falou em sonho. Ai, meu isso. Deus do céu, né? Como isso? Né? De que maneira isso? Por que Deus vai falar com ele? Né? Tanta gente para falar com ele. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Os profetas são espíritos reencarnados. Tanto é que encontramos até em Moisés muitos textos que nós hoje temos que repensar. Muitas falas que não cabem mais hoje. Cabiam naquele momento, naquele grupo de pessoas que ele estava ali liderando. Se nós formos pegar ao pé da letra cada profecia que tem no Evangelho, ou melhor, no Velho Testamento, ai, ai, ai, nós vamos ter problema, né? Então a gente tem que entender que o profeta é um ser humano encarnado, um espírito reencarnado num processo de evolução espiritual tal qual nós, tá bom? Muito bom, muito bom. Interessante como as duas respostas foram sequência uma da outra, né? E aí, quando nós estudamos a história, principalmente a história das religiões, a história das várias culturas do mundo, a gente percebe que muitos profetas, muitos líderes religiosos do passado, eles tiveram a total e irrestrita credibilidade de um povo. Muitas vezes, essa credibilidade era fruto de uma fé cega, sem qualquer análise ou reflexão. Isso é uma coisa comum da história. Então, eu pergunto ao Luiz. Luiz, as antigas revelações são reconhecidas como verdades ainda hoje? Não, Geraldo. Hoje, qualquer revelação, ela tem que passar pelo crivo da razão. Então, você veja uma revelação, uma coisa que é muito difícil, inclusive, de todos nós aceitarmos, e eu diria assim que, se acontecesse hoje, ela não seria repetida por ninguém. Houve aquele profeta que Deus mandou ele sacrificar o filho dele. Né? Então, conta a história que ele foi lá e foi, mas aí o anjo segurou a espada na hora H. Entendeu? Quer dizer, essa aí eu coloco como extremo. Hoje não seria cumprida de forma nenhuma. Que Deus, vamos imaginar se acontecesse comigo. Eu, sem sombra de dúvida, eu iria dizer assim, pô, que Deus é você que quer que eu mate meu filho? Está incoerente. Né? Então, aquela passagem, ela só tem uma mensagem. Ela diz assim, acredita cegamente em Deus. E aí, hoje, ela nos deixa esse questionamento. Mas isso vem de Deus ou não vem de Deus? E sem sombra de dúvida, eu diria que se acontecesse mil vezes comigo, mil vezes eu diria, não, uma coisa dessa não vem de Deus. Então, qualquer coisa hoje, ela teria que fazer sentido. Eu já contei aqui uma ocasião que estávamos no centro espírita, passávamos por um processo de desobsessão, e uma entidade, que é uma entidade oriental, que eu sei que trabalhava com minha esposa, ela começou a bater palma. E aí eu deixei rolar, mas aí eu perguntei, por que a palma? E aí a entidade explicou. Você lembra daqueles tambores que tocavam nas ruas desertas? Sabe por quê? Aí eu disse, não. porque existem espíritos tão cristalizados que ao som daqueles tambores, eles... Fez sentido. Interessante. Entendeu? Quer dizer, então, nós não podemos, em qualquer hipótese, aplicar cegamente uma instrução. Por isso que a gente conhece a doutrina. Entendeu? Quer dizer, você estuda a doutrina exatamente por isso. Então, agora, se a resposta vier de uma forma que aquilo se encaixe, tudo bem. Mas tem que ferir a nossa razão. E é o que nós repetimos sempre. Tudo aquilo que fere a nossa razão vai ter em nós um extremo aplicador daquilo que ele entendeu. É isso aí, Geraldo. Muito interessante. Realmente eu entendo que as revelações dos profetas são fragmentos de uma verdade maior. Mas Kardec, no livro Gênesis, Allan, ele faz a seguinte anotação, que essas revelações, elas tinham a sua razão de ser providencial. O que você entende que Kardec quis dizer com isso? Eles tinham a razão de ser providencial. Então, muitas vezes, em alguns momentos, aquele assunto vir à tona, né, é importante, e a espiritualidade maior permite que aquilo venha à tona para suscitar uma discussão, para suscitar uma... Um avanço sobre aquele ponto de vista. Um despertar. Muitas vezes aquilo vira até naquele momento uma polêmica danada, né? Porque todo mundo falava ao contrário, por que que vem aquele nosso amigo, né? Vamos lembrar assim, ó, de um que foi bem famoso, né? A Terra é redonda e não é o centro do universo, né? É uma profecia, mas baseada na razão. Ele observou aquilo. Ele observou aquilo. E daí, quando ele fala aquilo, ele fala com convicção. Mas a igreja, né, preocupada em tirar a Terra como centro do universo, o ser humano como um ser pequenininho daí nessa condição universal, falou, não, volte atrás e desminta o que você está falando. Né? E, no fim das contas, aquilo foi talvez um dos pontos que permitiu que a ciência rompesse com a religião. Aquele foi talvez um dos pontos iniciais. E hoje, aí, alguns anos atrás, a igreja vem ainda falar que ele estava certo. Né? Depois de 200 anos, absolvê-lo da condenação. Então, você vê. Nós falávamos, eu acredito que foi na semana passada, que a verdadeira fé é aquela que pode encarar a razão frente a frente, né? Em qualquer momento da humanidade. Então, se aquilo realmente, quando for revelado, vamos deixar claro aí que a revelação é uma coisa muito difícil da gente julgar, né? Mas quando ela vem à tona, e aí não importa através de quem nem de que maneira venha, e essa situação permite que o ser humano desenvolva um espírito crítico, permite que o ser humano passe a analisar aquele novo fato acontecido, aquele novo fato ali visto ou escutado, e com aquilo estrutura um pensamento crítico e avança, tem toda a razão de acontecer. Então, a espiritualidade permite que aquilo aconteça para que a gente avance como seres humanos. Então, há uma permissão. Quando aquilo não tem sentido, ele morre sozinho. A espiritualidade também permite, porque é um ato isolado de alguém lá. Então, é por isso que as coisas são vistas dessa maneira, Geraldo. Muito interessante. Só reforçando isso que o Alan estava falando, sobre quando os discípulos foram reclamar para Jesus que tinha um cidadão lá que estava curando em nome de Deus. E Ah, Jesus fala, verdade. né? Ótima E lembrança, Jesus fala, ótimo. se não for de Deus, perecerá. Mas quieta a Naturalmente. cabeça. Deixa ele. É interessante, quando a gente lê a Bíblia, essas histórias antigas, se você tiver essa visão crítica, você passa a entender melhor. Eu, mais uma vez, eu vou lembrar aqui, já disse ao Luiz e ao Alain, e quando eu estava saindo da residência, esse meu professor Júlio Santos, ele falou, a nossa principal missão aqui é pegar aquela consciência ingênua que entrou e sair com uma consciência crítica. Então, esse ensinamento a gente pode utilizar também ao ler a Bíblia, essas histórias. Não pode ter aquela consciência ingênua, tem que ter a consciência crítica, né? Mas, muito bem, com o conhecimento que temos hoje, algumas doutrinas assinaladas na história da humanidade, elas ficam fragilizadas diante dos avanços do psiquismo humano, da mente, e dos recursos científicos da atualidade. Com esse entendimento, Luiz, eu pergunto, mesmo incompletas e com alguns equívocos, qual a importância de algumas doutrinas do passado consagradas na história das civilizações? Ô, Geraldo, eu não entendi direito a sua seu questionamento. Qual a importância de algumas doutrinas do passado, mesmo com alguns equívocos, na história das civilizações? Por que que elas foram importantes nas suas épocas? Bem, na época em que ela foi formulada, aquilo lá deveria fazer algum sentido, né? E a gente sabe que nenhuma coisa é completamente errada, né? Às vezes você tem coisas erradas misturadas com algumas coisas positivas. Sem sombra de dúvida, com o tempo, é natural que as coisas erradas vão aparecer, vão sendo eliminadas, né? E as coisas positivas prevalecerão. Você pode ver a própria igreja. A igreja, ela nasceu, aquele cristianismo puro, ela passou pela Idade Média, ela passou por toda aquela idade crítica da civilização, né? E, no entanto, ela está aí. Ela continua produzindo, né? Hoje ela não tem aquele poder que tinha antigamente. E se existe ainda esse poder, ela é exercida principalmente por aqueles que não desenvolveram a razão, conhecimento. Eles ainda estão na base da crença, né? Então eu diria que tudo que tenha passado em algum momento serviu e às vezes pode continuar servindo alguma coisa hoje, né? Agora, tudo sempre passado por esse crivo da razão. É isso aí. Muito interessante. E ao Alan, quando a gente vê os noticiários, os comentários acerca das religiões, dos muçulmanos, dos budistas, dos católicos, dos espíritas, aparentemente parece que eles têm dificuldade de se encontrar, de se unir, de estarem juntos. Você acredita que um dia todas essas religiões vão se fundir numa grande e vasta unidade, ou você acha que isso não vai acontecer? Ó, você querendo me transformar em profeta aí. Não, não, não. Eu acabei de falar que é um bando de ser humano que fala por conta própria. Ô, Geraldo, eu essa semana eu postei no meu Instagram a seguinte frase da Joana de Ângeles: toda crença religiosa que se firma no amor é digna de respeito e de carinho. Então, veja bem, qualquer um de nós que professe qual religião for, se a nossa escolha for trabalhar para Deus, aonde nós estivermos, dentro da fé que a gente profetize, com amor e respeito, é ali o ponto central de qualquer religião. Então, eu nem... Quem sou eu para profetizar? Mas tem, eu acho que é no livro Consolador, se eu não estou enganado, ou no A Caminho da Luz, eu não lembro qual dos dois, que a espiritualidade defende a ideia de que quando o judaísmo surgiu, nós deveríamos... A ideia era que fosse uma religião única no mundo. Né? Eu posso até procurar depois onde está isso aí certinho. Só que eles entraram no processo da vaidade, do orgulho e de tudo mais, e isso foi desviando o foco da religião. Depois os romanos tiveram uma oportunidade de unir o mundo num grande império, e que também poderia viver sobre um modelo único, mas é muito difícil, né? Por quê? Porque a gente mexe com muita cultura, a gente mexe com muitas maneiras de ver o mundo, com muitas experiências humanas. Então fica muito difícil, realmente, da gente conseguir analisar que um dia vai ser uma coisa só. Agora, se todas as religiões puderem se converter para a prática do amor e para a prática do respeito e do carinho um para com os outros, não tem fronteira à religião. A fronteira quem cria somos nós, com os nossos preconceitos e cultura. Então, o nome que a gente usa, pouco importa. Importa que a gente seja uma ferramenta de Deus para implantar amor na Terra, como diria Humberto de Campos no livro Boa Nova. Aliás, a gente vê nas obras de André Luiz, as várias vivências que o André Luiz teve, em nenhum momento pergunta-se qual que era a sua religião. Isso aí é uma coisa que é quase que secundário lá no mundo espiritual, né? Uhum. Mas, muito bem, dando sequência, eu acredito que agora vamos entrar num assunto que particularmente vai chamar muita atenção daqueles que estão nos ouvindo, de todos nós, né? Allan Kardec escreve no item 8 sobre os espíritos mais aproximados de Deus. Ele escreve assim: eles podem aurir instruções em seus próprios conhecimentos. Quando eu li duas, três vezes, eles podem aurir instruções em seus próprios conhecimentos. Luiz, como se processam essas autoinstruções? Ô Geraldo, quando você pensa em evolução, você imagina uma pirâmide, né? Então, nós estamos aqui na base da pirâmide, as nuances são milhares, né? Mas à medida que essa pirâmide vai subindo, vai afunilando. Então, quando nós falávamos de revelação, nós falávamos de você pegar uma coisa complexa, que você tem os elementos necessários para descomplicar e passar em forma mais simples para aqueles que entendem menos. Na medida que você vai chegando nesse ápice, praticamente não tem mais revelação, né? Desse ápice, o conhecimento é direto. Entende? Quer dizer, não tem mais aquilo que se fala em inglês, breakdown. A coisa já é uma linha direta, que é um ponto. Então, quanto mais... Você vê numa escola, vou te citar um exemplo. O professor vai dar uma aula sobre uma matéria. Aí você resolve ir numa biblioteca, procurar na internet todo o conhecimento necessário sobre aquela matéria. E aí, praticamente, vamos supor, você acaba lendo tudo aquilo que o professor sabe. Então você praticamente igualou a origem da revelação. Então você e o professor falando, vamos falar a mesma língua. Entendeu? Então seria nesse sentido. Agora uma coisa dessa está muito distante de nós. Nós estamos na base, né? E outra coisa, né? Quando chegar nesse nível, imagina o nível para quem eles estão transmitindo. Pois é. Né? Quer dizer, então praticamente fica uma pasta só, né? E, Allan, o Kardec, ele escreve assim: mensageiros diretos de Deus. E você fica imaginando, né? Mensageiros diretos, quer dizer, parece espíritos que têm um contato com a divindade, né? Quem são esses mensageiros diretos de Deus? Você pode citar um desses mensageiros, desses iluminados? Eu só conheço um, que é Jesus. Esse é direto, né? Agora, os demais são indiretos. Por exemplo, Paulo de Tarso. Né? Então, Paulo de Tarso, ele não era... Ele era um cara... Acho que a gente não precisa aqui discutir a capacidade dele de trazer, ou de revelar, ou de comentar, ou discutir o cristianismo. Ele era inspirado por Estevão, que era inspirado por Jesus, que teoricamente, né, é inspirado por Deus. Então, veja só, para chegar no Paulo, tinha um caminho, né? Então, ninguém vem ao Pai senão por mim. É a palavra de Jesus. Então, se Jesus deixa claro isso, mensageiro direto de Deus, acho que o mais próximo disso é Jesus. E sei lá se Jesus é direto também, porque eu não tenho acesso a esse nível de informação, né? Mas embaixo, né? Estamos muito raso, como o Luiz falou, nós somos muito pé no chão, nós somos chãozão. Como que nós vamos imaginar? Mas, assim, dentro do que a gente estuda, dentro do que a gente analisa, de toda a doutrina, o único mensageiro direto é Jesus. Os demais são indiretos. Né? Eu diria que qualquer outra coisa que possamos falar é mera especulação. Perfeito, é isso mesmo. Exatamente. Mas é interessante. E aí, no parágrafo seguinte, Allan Kardec escreve uma frase que chama atenção quando você lê devagar. Ele fala assim: as comunicações diretas de Deus não são estranhas para quem conheça os fenômenos espíritas. Então, as comunicações diretas de Deus não são estranhas para quem conheça os fenômenos espíritas. Aí ele dá algumas características dessas comunicações diretas. Eu pergunto ao Luiz: Luiz, como que se processam as instruções pela inspiração, pura e simples? O Allan, ele mudou de lado hoje. Ô, Geraldo, já falávamos disso em outras ocasiões, né? Duas palavras que às vezes são muito confundidas: a inspiração e a intuição. A intuição é aquela armazenagem que nós fazemos do conhecimento. E os espíritos trazem à tona do nosso cérebro material aquilo que nós acumulamos através do nosso próprio esforço. A inspiração é aquilo que às vezes nós não temos nenhum conhecimento sobre aquilo. A gente nunca tinha pensado sobre aquilo. A gente mais ou menos está fazendo que nem um papagaio. A gente está replicando. Sob a suposição de que nós estamos muito bem assessorados. Porque quando a gente não está assim numa faixa muito legal, a gente também é inspirado e dá umas mancadas que Deus o livre. Eu nunca me esqueço, lá na Rádio Brasil. Eu estava meio de alegre, aí, de repente, lá num determinado programa, assim, completamente fora de hora, eu cheguei e fui inspirado a lembrar do Corinthians. E depois que eu falei, é que eu vi a mancada que eu dei. Entendeu? Então, a inspiração tem essa responsabilidade. Como você não tem muita capacidade para discernir, você tem que ter a certeza de que você está bem acompanhado. Muito bom. E aí eu lembro de um fato. Eu não sei precisar exatamente onde isso está escrito, mas que o André Luiz teria dito para o Chico Xavier, isso foi falado, que após 50 anos de desencarne dele, ele considerava que ele tinha muito pouco conhecimento do que era a mediunidade. Então, se André Luiz, um espírito bastante esclarecido, 50 anos depois do desencarne, ele tinha noções muito básicas do que era a mediunidade. Isso deve ter ocorrido na década de 50, 60. Eu pergunto, Alan, já se passaram 40, 50 anos disso. Hoje, a mediunidade já é amplamente compreendida? E como que se processam, Alan, as instruções de Deus aos homens pela audição da palavra? Porque você vê muitas pessoas assim: ah, eu ouvi de Deus, a palavra veio ao meu encontro. Como que se processa essas instruções através da palavra? Olha, a mediunidade é usada, ou ela é existente, vamos falar assim, desde os tempos primórdios da humanidade. Sempre houve esse contato com a espiritualidade, com o encarnado, do encarnado para o desencarnado e vice-versa. Há uma ferramenta muito utilizada. A partir da edição do Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, eu falo que o Livro dos Médiuns é um divisor de águas. Antes, a mediunidade era muito fantasiosa, muito ainda existente num campo místico. Ela era tida como um dom de alguns e tudo mais. Quando a gente começa a estudar o Livro dos Médiuns, a gente encontra uma mediunidade raciocinada, uma mediunidade organizada, uma mediunidade que nos dá um norte do verdadeiro trabalho mediúnico. Existe ali um manual de comportamento e de prática mediúnica. Quantos médiuns leram o Livro dos Médiuns inteiramente? A gente começa já a ter um problema aí. Poucos. Destes que leram, quantos aplicam realmente aqueles ensinamentos? Menos ainda. Então, nós temos uma dificuldade hoje na prática da mediunidade, não por falta de informação da espiritualidade, mas por falta de vontade de quem utiliza ou pratica de estudar. A partir do momento que a gente se esclarece, ela é muito lógica, Geraldo. Ela é muito simples até. A gente consegue hoje entender fenomenologicamente muito de como acontece a mediunidade, muito. Nós temos muitas revelações desse funcionamento, dessa prática, né? Não cabe aqui eu explicar, porque é muito longo, né? Para mais ou menos, para vocês terem uma ideia, existe um curso de orientação e estudo mediúnico que leva 1 ano e meio. E isso para a pessoa ter uma noção. Então, não é uma coisa para explicar agora numa resposta, né? Agora, muitos espíritos superiores se manifestam através dos seres humanos que nós chamamos de mediunidade. E muita gente que não é espírita ou não é espiritualista, quando um espírito se comunica através dela, sempre ela vai falar que foi Deus. É o único ser que pode se comunicar para ela é Deus, né? Então, quantas, com todo o respeito à fé, né, mas quantas Nossa Senhora Aparecida existe? Eu nem sei, são centenas. Por quê? Porque um espírito iluminado apareceu para uma pessoa católica lá, ele viu uma figura de Maria e ele falou que apareceu a Virgem Maria, ou apareceu ali para ele o Espírito Santo. Ou... Então, assim, são nomes que as pessoas dão para aquelas manifestações mediúnicas. Então, na realidade, a gente tem que tomar bastante cuidado quando a gente fala que é essa audição da palavra, né? Existem algumas religiões, inclusive, que valoriza quando o médium, mas não é médium, né? Esse profeta fala em línguas, né? Até isso a gente encontra, porque fala em língua não conhecida, como se aquilo fosse um fenômeno de comprovação daquela fala de Deus através do Espírito Santo, através daquela pessoa. Mas é um fenômeno super explicado pela mediunidade. Então, na realidade, a gente não tem prova nenhuma de uma fala direta de Deus. A gente vai ter manifestações mediúnicas de várias maneiras, entendidas por aqueles que receberam ou foram intuídos, de uma forma cultural que ele permite entender. Acho que era isso, Geraldo. Muito interessante. Geraldo, só como a título de curiosidade, naquele livro Roma e o Evangelho, inclusive aquele seu que você ainda não passou para vir pegar, tem uma mensagem, foi a única mensagem que eu já vi em livro espírita assinada por Jesus. É uma mensagem curtinha e eu não ouso dizer que não foi Jesus. Agora, imagina Deus. E é muito comum, Luiz, e aqui a gente fala com profundo respeito, a intenção é abrir um campo para reflexões. Algumas pessoas falaram assim, ah, eu fui rezar e Deus falou comigo. É. Eu até entendo que alguém se aproximou dela e pode até ter falado com ela, e que ela entende como Deus. Então tá bom, fica como Deus. Se o cara quiser que para ela certo, qualquer pronto. Claridade é Deus. Qualquer é claridade Deus. Para ela é Deus. É isso aí. Deu algum probleminha ali na conexão do nosso amigo Geraldo? Então eu vou continuar daqui, viu, Luiz? Para a gente pegar o pé da letra aqui, ó. Ele perguntaria agora para você: como é a vidência desses espíritos? Esses espíritos aproximados de Deus? O que eles veem? Essa é a pergunta. Você entendeu a pergunta? Olha, eu entendi a pergunta. Agora, o vidente, supostamente, né, ele está vendo alguma coisa que está acima dele, né? Uhum. Nós, por exemplo, quando vemos alguma coisa, vemos um espírito de luz. E a descrição de Kardec, né, os espíritos, quando responde a Kardec, ele, assim, para uma similitude, né, eles dizem assim que o espírito seria como um raio, como uma luz, como uma chama. Então, eu diria que, doutrinariamente, um vidente nesse nível, né, tivesse a vidência, ele veria uma chama. E aí eu já diria o seguinte, que seria uma vidência de olhos abertos, né? Por exemplo, agora estamos vendo uma vidência. O Geraldo voltou. Isso, entre nós. Isso, Geraldo. Foi só para provocar uma emoção. Foi para dar aí uma oportunidade da gente falar da vidência. Você sumiu e daí, de repente, todos nós viramos médiuns e estamos revendo você no programa. Olha aí. Muito bem. Você fez a eu pergunta. Eu fiz a pergunta do Luiz. Da vidência aí, né? Isso. Muito interessante. Porque a gente. Você quer clarear um pouco essa pergunta? Você sempre, quando você que elabora a pergunta, às vezes faltou algum detalhe aí, alguma nuance que eu não passei, só lendo a pergunta. O objetivo é trazer à luz, ao esclarecimento, essas colocações que até entre os espíritos também, em outras religiões, se faz. Ah, eu falei com Deus, ou fulano lá estava rezando, viu Deus, né? Então, o Kardec fala desses espíritos aproximados de Deus, o que que eles veem, né? Quer dizer, na realidade, o que que eles estão vendo? Esse foi o objetivo da pergunta, para esclarecer essas colocações que são feitas aí, entendeu? Então, Geraldo, eu expliquei eu expliquei para o Alan, né? Não sei se você ouviu, não? Não. Tá, então, eu expliquei que os espíritos, eles quando tentam descrever o que seria o espírito, e aí eles colocam, é como se fosse uma chama, um clarão, né? Nossa. Então, eu diria que a vidência que eles têm é uma energia. Tá? Sim. Muito bom. E aí, são 10 horas e 55, vou fazer a última pergunta ao Alan. Escreveu Kardec que as instruções podem ser obtidas por visões, em sonhos ou em vigília. No entendimento espírita, Alan, como você entende, como você vê os sonhos? O meu amigo, é o seguinte, olha. O corpo, enquanto nós aqui, por exemplo, nós três que estamos conversando, nós estamos em estado de alerta. Então, nós estamos usando a nossa consciência nessa conversa. Nós estamos racionalmente conversando entre nós aqui. Quando eu me coloco num estado de sono, ou de uso de drogas, ou de anestesia, ou eu entro em concentração mediúnica, em todos esses estados, eu me desprendo relativamente do meu corpo físico. Eu fico menos materializado naquele momento. E com isso eu posso ter um contato com o plano espiritual de forma mais intensa. O médium bem treinado, desenvolvido, faz isso sem uso de nada. Nós sabemos de algumas doutrinas que usam de chás, de essências, que são, na realidade, uma drogadição, né, para que aquele corpo físico, aquela vigilância do corpo físico se diminua, né, que ela fique menos preso ao corpo físico e que permita a abstração do espírito. O espírito fica mais com mais facilidade de comunicação. Algumas outras, quantas revelações você, que é médico, cirurgião, quantos pacientes, após a anestesia, veio trazer fatos, falar que viu não sei quem, que não aconteceu isso, Geraldo? Um monte de vezes. Sim, por quê? Porque sim. Também, da mesma forma, aquela pessoa na anestesia, ela também fica muitas vezes até acompanhando a própria cirurgia, né? Depende do nível evolutivo daquele espírito. Então, existem todas essas possibilidades da gente abstrair e entrar em contato com o plano espiritual. No sonho, é aquilo que a gente passa todo dia, né? A gente dorme, ninguém aqui consegue ficar mais do que, sei lá, 30, 40 horas sem dormir, chega uma hora que pumba, cai e dorme, né? Então, não tem jeito, o nosso corpo físico precisa do sono para descansar o corpo físico e até descansar um pouco a mente. É nessa hora que a gente fica num estado de vigilância menor com nossos sentidos do corpo físico e permite que o nosso espírito entre em contato com a espiritualidade com mais facilidade. Mas não podemos levar o sonho ao pé da letra. Nós temos que tomar muito cuidado, porque o sonho tem todo um estudo muito comprido, muito complexo, ele é simbólico, né? Muitas vezes a gente interpreta as coisas conforme a nossa cultura, e a gente tem que tomar muito cuidado com o sonho de sair. Não, hoje eu sonhei, por exemplo, tem gente que leva isso ao pé da letra para jogar no bicho, né? Hoje eu sonhei que não sei o que, eu vou jogar no macaco. E aí joga no macaco. Mas vai perdendo dinheiro, a um dia acerta. Ah, foi o sonho que me fez eu ganhar, né? Então, o sonho tem que ser analisado sempre com muita cautela, tá? E é interessante, Alan, que tudo aquilo que a mente presencia fora do corpo, ao trazer essas informações, às vezes ele não consegue, ele não tem recursos para entender. Ele traz em forma de símbolo. Símbolo. E quando ele acorda, ele reproduz em forma de símbolo. O próprio livro André Luiz fala que um espírito apareceu durante o sonho a uma senhora, orientando cuidadosamente a vida dela. E quando ela acordou, ela falou que ela estava numa delegacia e que o delegado chamava a atenção dela. Não tinha delegado, era ela que entendeu assim, né? Só para completar aí, eu vou hoje eu citei no Instagram o seguinte: os mitos são vestimentas poéticas que envolvem grandes verdades dignas de serem estudadas. Nossa, essa é uma frase de Platão, né? Então, a gente tem uma simbologia mítica nos sonhos que merecem estudo, mas a gente não pode levar ao pé da letra. Excelente. Pessoal, até nos sonhos necessita, Geraldo, que certos portadores desses sonhos sejam reveladores. Eu diria que o mais famoso deles foi José, sobre os 7 anos de fome no Egito, que ele sentiu, né, que ele sonhou que 7 vacas magras, 7 vacas gordas. Entende? Quer dizer, então ele teve essa revelação através do sonho, mas teve a capacidade de interpretar. E aí ele construiu celeiros, guardou a comida por 7 anos, quando veio a época da fome, ele supriu a população. Seria uma revelação. Há uns 20 anos atrás, eu colecionava CDs de música clássica, sempre gostei de música clássica. E num dessas historietas que vem, eles citavam, principalmente Beethoven, Mozart, que muitas vezes eles acordavam no meio da madrugada, eles tinham sonhado, e finalizavam uma música. Então, parece Sim. que alguma coisa aconteceu, que ele acorda inspirado e ele finaliza a música logo depois que acordou, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. Um grande inventor da lâmpada, ele era um profundo conhecedor desse sistema. Ele ia tirar soneca na cadeira de balanço, aí ele mantinha nas mãos bolinhas de esfera de aço. Aí, quando ele pegava no sono, que ele adormecia e tal, aí a mão abria, a bolinha de aço acordava, soltava, ele acordava, ele lembrava o que ele estava sonhando. Nossa. Diz que milhares de invenções dele ele fez assim. Nossa, ele aprendeu uma técnica, ele desenvolveu uma técnica. Thomas Alva Edison. Interessante. Muito bem, meus amigos, são 11 horas e 2 minutos, o tempo passa. Luiz, suas últimas palavras, Luiz. Amanhã eu estarei fazendo uma live com o Centro Espírita Sementes de Luz. Então, aqueles que quiserem nos acompanhar, é no Facebook lá do Sementes de Luz, estaremos fazendo uma live no dia de amanhã. E um grande abraço para todos os nossos amigos. Alan? Eu gostaria de falar para o pessoal que dia 26, agora na quinta-feira, tá? Próxima quinta-feira, eu farei um bate-papo online com o pessoal lá de Florianópolis, que foi indicação aqui do meu amigo Luiz Guimarães, lá do Centro Espírita Antônio de Pádua, em Florianópolis. E nós vamos falar sobre arte e espiritismo, arte espírita. Né? Eu gosto muito desse tema e vou conversar com a Priscila Gobbi sobre arte espírita. Então, fica o convite às 20 horas, do dia 26 do 11. Depois eu vou colocar lá no meu Instagram o link para quem quiser acompanhar esse bate-papo. Tá joia, meus queridos? Muito bem, meu amigo. Foi uma alegria muito grande estarmos juntos, nem que seja virtualmente e também espiritualmente. Então, agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós. Nos encontramos domingo que vem.